It's yours, it's mine, only one at a time. My life, my life. Rock the love boat, get high and get low. Kill the Merlot, step in your fast boat. You pick up, we gon' go. Make love once or more, we rest and encore. Do that, that, that, hey. Break you off and you pick that cat, hey. Never seen no one this gorgeous. Pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey. Still you the topic, the prime, hey. Thank God that it's Friday. Tonight just be the life of the party. It's nothing to me. Get up and move your feet. I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God, so precious, is yours, is mine. Somos uns golosos por um bom groove e esse há por aqui de sobra. Álbum Malibu de Anderson .Paak, Put Me Through, e este é My Wrong. São as iniciais das duas horas habituais de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra, Universidade FM e Rádio Castrense em Portugal. No Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar, o podcast encontra-se em orelhaextra.com. E foi com pena que ficámos a saber que os Richmond Fontaine já eram. O último álbum que faz a despedida da banda chama-se You Can't Go Back If There's Nothing To Go Back To. Há por aqui boas canções. Não é, de certeza, um dos grandes discos dos Richmond Fontaine. I tapped down into I'm not afraid to die. Richmond Fontaine com Tapped Out in Tulsa a marcarem o início da Orelha Astra de hoje. E temos de volta também o britânico David K. Mason enquanto Listening Center. O longa duração intitula-se Oral Assignments. Para hoje escolhemos The Radio Listens, um rádio que é mais receptor do que emissor. Um rádio com orelhas, portanto. سولهنا ورا ما ديلا سولهنا ورا ما ديلا نار تسانا سولهنا ورا ما ديلا سولهنا ورا ما ديلا سولهنا ورا ما ديلا Se eu fui alguém que pensou que Bombino não era capaz de fazer melhor do que o álbum anterior, Nomad, enganou-se. Está de volta com este excelente Azel, produção de Dave Longstreth, dos Dirty Projectors. Ficamos com dois temas, Akar Zaman e Inar. Voltamos a... Have You in My Wilderness, Julia Holter, Lucette, Stranded on the Island. I know I love going to the movies. I turn and see my childhood home on the snow beach with strange birds. These birds we got over looking out for me. Where does she come from? the sun comes up slower than I remember. A man I knew, he lights his cigarette with nothing, not a smile or memory. Shadows to wet as my cash against the rock. Sharp and high on the Balearic promontory. See his ship. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Há trabalho novo só com 4 temas e ainda por cima um deles uma remistura para a formação britânica Gnod, este intitulado Mirror. O tema foi The Mirror. E de novo por aqui Elves, Red Sprites, Blue Jets, os italianos Inutili, desta vez com We Can Stop at the Ocean for a Swim on the Way. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Estes são os minutos finais da primeira parte da Orelha Extra. Minutos finais esses preenchidos com Steve Mason de Meet the Humans. Vamos chegar com Planet Sizes e depois os Plates of Cake de Becoming Double. I missed out once too often, I missed out and tried again. I never really knew before me, I never really tried again. But I find, this time I'm going back again. I know my six times stable, alone where the planets lie. My planet sizes, the universe makes me cry. But I find, but I find, but I find, one is left to hide. The love we have inside, just another sign. Sings in the tree. You put those things together, you won't get close to me. But I find, but I find, but I find, what is left to hide, the love we have inside. Is mine. and sleeping, and we'll make it all go away. You need to wake up every morning. Oh, you need to wake up every morning. Oh, you need to wake up every morning. 'Cause more than love than boyfriends. Oh, there's more than love than boyfriends. Oh, there's more than love than boyfriends. Oh, there's more than love than boyfriends. Yeah.

É um património mundial da humanidade que já vem desde o século XIII e há de continuar até à eternidade, a folk britânica, aqui recriada por 10 grandes nomes femininos da Inglaterra e da Escócia. Vamos deixar os nomes hoje por dizer. Enquanto Songs of Separation, Reflections on the Parting of Ways, início desta segunda e última parte da Orelha Extra, ficamos com Over the Border. Contacto da Orelha Extra através do Facebook, do Twitter e do e-mail orelhaextra@sapo.pt. E vamos continuar com o desfile que por aqui temos feito da banda que nasceu em 1988 e terminou a carreira em 2002. Os Crow de Cleveland, Ohio, e a caixa que agrupa os seus três primeiros álbuns, o auto-intitulado editado em 93, depois Lost Nation Road em 94 e Map Monitor e Surge em 1997. Continuamos com o segundo, desta vez para o terminar. Para a semana já ouvimos o terceiro, Map Monitor Surge. Desse segundo vamos escutar três temas: Strongest Human Bond, Botulism, Cholera and Tarik e Shocklight Craw. We'll be right back. Thank you. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Thank you. um trio de Basel na Suíça, de nome Alma Negra e constituído por Dário Rohrbach, Dércio Figueira e Mário Robles. 12 polegadas de nome Tabanca, incluído ao saído, melhor dizendo, na editora Sofrito e na sua série de Super Singles. Precisamente por aqui o tema título Tabanca. Orelha Extra, canal auditivo suplementar. De volta também um dos grandes músicos do nosso tempo, Andrew Bird, com o novo Are You Serious? Now when you wake up, night's falling, someone is by your side. Pull it together, darling, you're not alone. But when you break up, sky's falling, no one is on your side. Spoon to the laundry, darling, you're all alone. And when you wake up, another sunrise. Santíssimo Andrew Bird, Are You Serious? Foi Capsized. If I were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha Extra, tentamos acertar na cabeça do prego. Come Desde a primeira hora, ou seja, desde o primeiro disco, que sempre houve lugar por aqui para Old Jerusalem, não na Orelha Extra, mas sim num programa de rádio que fizemos anteriormente a este. Old Jerusalem, do álbum deste ano, A Rose is a Rose is a Rose, foi Florentine Course e Twenties. E vamos continuar agora com a nova aventura de John Brooks, o homem da editora Ghost Box, e também da aventura The Advisory Circle, aliado a Tim Felton, que esteve nos Broadcast e Sealand, formam estes Intermass. Take the gift from the apple tree, falling down self-consciously. Same mistake as it was before, who knows what you did it for. Once thought, don't look back. not kiss our little, a crime to make a reptile smile. Apple Tree é o nome do álbum para a dupla Intermass, o tema Apple Tree. E também temos por aqui a vietnamita Kunarin Electric Fin Band. É o segundo trabalho, precisamente assim intitulado Tu. Vamos ficar com Shakim. Thank you. representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Orelha Extra, através das rádios cá em Portugal, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense, Rádio Universidade de Coimbra e Universidade FM. No Brasil, na Rádio UFSCar em São Carlos, o podcast está em orelhaextra.com. E vamos ter por duas vezes ao vivo cá em Portugal o saxofonista Shabaka Hutchins no Festival Milhões de Festa em Barcelos, com os Sons of Kemet, e depois com a sua nova aventura The Comet is Coming no Festival Músicas do Mundo em Sines. Precisamente dos Comet is Coming e do álbum Channel the Spirits, vamos ficar com Space Carnival. São as despedidas da Orelha Extra de hoje com The Comet is Coming, o álbum Channel the Spirits, Space Carnival, e até ao fim o novo trabalho para os italianos Niagara Hyper Ocean. Tchau, até para a semana. Thank you. inside of the necessary rhymes override inside of the